Oi, Juliette Serra, a Torre Salvador na frequência 118.95. Parágrafo da Fox, pouso autorizado, pista 17, vento 150 graus, 11 nós. Sim, pouso autorizado, da Fox. Juliette Serra, guarda. Na 6320, solo Alfa 44, direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, acho que não é 6320. Mike Juliette Romeu, 234-4321, cheque rádio, câmbio. Rádio. Com ações do centro de controle diário, o senhor vai manter a saída e vai chamar agora a frequência 125-1-393. Ok, 125-1 vai chamar agora, obrigado. 3193. 36320 livrou. Aqui é Alfa, paciente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, hoje é 6320. Voo 964. Vamos encurtar essa trajetória? Afirmativo. Gente, desça para 2000, ajuste no 020, direto Duna para aproximação ILS. 2000 na frente Duna para aproximação ILS aqui em Salvador. Libera a restrição de velocidade abaixo do centro? Deixo a velocidade a seu critério, capitão. Muito obrigado. Nave a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 18095, bom voo. Índia, Alfa, 18095, bom voo, muito obrigado, seu bom trabalho. Delta Fox, sala 47, confirmou no pátio. Aerostat? Aerostat? Gente, pátio autorizado, livre o coche a parquear. Prossiga, senhor. Chegou do Recife, foi direto Mótima, chame 1251, câmbio. Mótima, Recife, 251, obrigado, boa tarde. Taxi Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Oxenê 6320. 121, cruzamento autorizado na Delta Solo 121, decimal 9. Delta Solo Solo 1219. Corri, Salvador, bateria 2230, boa tarde. Ponto para a próxima. Bateria 2230, boa tarde. Ali, mantém pista no zero. Ok. Salvador, Netuno 21, cruzou a Delta na Delta. Netuno 21, táxi via Alfa, Juliette, Pátio, Índia, Alfa novamente, no ponto de espera Torre 19, décima 95. 21, táxi Alfa, Juliette, Pátio, sim, Alfa, Índia. Decolagem, bateria 2230. para a torre 1895. Autorizado Jundiaí, uma centena, saída Coral, decola da 17 curva direita, controle 198 decimal 95, aciona 5167, coteja. Decolou 50, controle 190 decimal 8, mão bom. 208, muito obrigado, senhorita, bom trabalho. Amém. Após Coral, DCT DND e conforme plano. Controle Salvador, boa tarde, passaria 2230. Passaria do 2230, controle, está em contato, radar, tranquilo. Gente. Zero, táxi, para acionamento, chame torre 1-8, decimal 9-5, com voo. Banco Delta, parte 4, acionamento por conta, chame pronto para o táxi. Salvador, Netuno 21, ponto, espera pronto. Netuno 21, a linha mantém isso na zero. Juliette Serra, fora do solo. Juliette Serra, decolou 5-1, no Sarat está pronto, transfere controle 120 decimal 8. Já. Tá empregando 1000 pés agora. 1000 pés. É uma boa razão de subida. Nós podemos encurtar a sua trajetória. Agora o senhor pode voar direto para Ubidud e depois conquista. Confia. Ubidud e conquista. Muito obrigado, senhor 2230. Zona 2-1, livre decolagem, piscina 0, ventana 5-0, grau 1-0-9. Opa, Romeu, hotel Juliette Serra, controle. Colou, acendeu para mil pés, piscina para Catar Maraty, solicita o DCT 241. Helicóptero hotel Juliette Serra, direto para a plataforma sem restrições, informe livrando a zona sem controle, normal no transporte. Voo 964, 3 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação, reduza, cheque o trem e chame a torre. 1-1-8-9-5, Gol 964. Reduze e chama 1895, ou Gol 1964. São 2-1, decolou 5-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-1, controle 1-2-0, decimal 8. Salvador, gol 1964, tá passando externo, tem um trem embaixo travado, visual com o campo. 1964, boa tarde, todo autorizado, pistando a zero, ventando meia 0 graus, 8 anões. Livre pouso, pistando a zero, gol 1964. Livre 055. Positivo, livre, sem restrições. O transponder é o 2652, ok? Já transponder 2652. Controle, Salvador, Netuno 2-0. Netuno 2-0 para o controle. Como recebe o transponder do 2-0? Netuno 2-1 para o controle, Salvador. Confirme. 2-1, como recebe o transponder? Ah, positivo. Eu estou recebendo 2642. Transponder acionado é o 2652. 2-1 vai verificar o instrumento, está 2652 o instrumento. Controle. Controle Netuno 2-1? Consiga 2-1. Mas está recebendo o modo Charlie? Vou sim, 2000 pés. Netuno 2-1 grato. Problema no alfa mesmo, o terceiro dígito. Ciente, graças. O senhor pode efetuar uma mudança quando chegar o 2652 e ele informa. Netuno 2-1, efetuar as mudanças. Netuno 2-1, perdi o alfa e tchau. Netuno 2-1, ciente, efetuará cheques no equipamento. Controle de Salvador, gol 2008, boa tarde. O 2008, esse é o controle Salvador, informe ingressando na terminal. A pista é a 10, o ajuste é 1-0-2-0. Encurte a trajetória voando direto Duna para aproximação ILS. Confie. Assim será feito, Duna na proa, descendo para a travessia, só. É, gol 1-2-0-0-8. Já estamos passando a posição coral. Ah, positivo. Acionou a identificação, Lula, está aqui no nosso radar. Acionou. Positivo. Contato radar estabelecido, azimuth 224 a 66 milhas. Ainda vai passar coral. Desça para 2000, Duna, direto o ajuste 1020 para o ILS. 1020, Duna 2000, remoto então passando Duna, sem nenhuma outra autorização pedida por esse glorioso controle. Não há necessidade, direto Duna em descida para 2000 para aproximação ILS. Assim será feito, graças. Salvador, gol 1964, livrou. 1964, táxi via Alfa, da Juliette. Alfa e Eco chama antes da Juliette, gol 1964. Resposta do transponder, Netuno 2-1. Netuno 2-1 vai acionar o identificação. Checo Delta, reporta no ponto de espera, hoje 1-0-2-0. Netuno 2-1. 2-1. Alguma notificação no transponder? Eu estou recebendo o alfa com o código 2642. Chegou ontem de manhã? Netuno 21, positivo. Tá, positivo. Você fez uma saída, um voo de 4 horas, no retorno a gente também não estava recebendo nem o Alfa e nem o Charlie. Coincidentemente, nós só tivemos a resposta do seu transponder, mas o senhor já estava na final. Então acredito que seja um problema do seu equipamento transponder. Agora eu estou recebendo o código 2642 sem informação de altimetria. E está intermitente, ok? 2167. Tá, ok. Eu vou considerar o seu transponder uma pane intermitente, após o pouso, por gentileza, manutenção. E a partir de agora, qual será o seu tempo de voo? Netuno 21, 3 horas de voo, a manutenção foi efetuada, a única forma de checar é em voo. Ah, positivo, é verdade. Agora, por exemplo, eu estou recebendo só a informação de altimetria, o 050, ou seja, o senhor está no nível 50. Gente, afirmativo. Agora estou recebendo o código 2642, ratificando o que eu lhe informei anteriormente. O seu transponder está com a pane intermitente. 2167. 964, táxi via Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 964. Helicóptero Hotel Juliette Serra, livre a zona de controle, frequência livre. A linha decola do Sona 7, vento 170 graus, 119, Mike Eco Delta. Boa. Começa a saída prevista Pucas e Par para São Gonçalo, aguarde cópia. Você escuta lá. Mike Eco Delta decolou 02, controle 120.8, bom voo. 08, Mike Eco Delta. Autorização barreira. Saída prevista Momo transição WhatsApp, aguarde cópia. Momo WhatsApp na fila. Coral. Está aqui a Rudel, seu controle. Contato, radar, direto coral, suba sem restrição. Sem restrição, por uma centena, direto coral, Mike Eco Delta. Bono 256, pronto para a cópia? A escuta prossiga. Agora eu recebo o código 2652, mas sem informação de altimetria. Já está autorizado a trocar de frequência e passar os canais já coordenados. Boa viagem. Pucas e Par, 120 motores é o controle, 5410 é o transponder Gol no 256. Confirma o nível? 410. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Camarada, graças. No 4, pronto para a cópia? Vamos. 7 no 4, autorizado barreiras, nível 160, saída Momo, transição VATAP. Decola decola da 1-0 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5-4 no 5, proteja. Autorizado amanhã 0, como WhatsApp da parada leste, curva esquerda, 208, controle 5-4 no 5, transponde para o 27 no bar. Procedimento correto, para o feedback funcionamento. Confirmado. Gol 2008, está agora 19 milhas para a Duna. Estou autorizado a aproximação em ele. Gol 2008. Na sua escuta, então, repórter estabilizado, senhor. Positivo. Beleza. 4116. Azul 4116, controle Salvador. Desça para 5000, ajuste no 020. E aguarde instruções. 4116. Passarei do 2230, controle. Prossiga. Ele é Recife, 1288. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Boa. Azul 4116, controle. Prossiga, senhor, 4116. Desça para 2000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. Ok, 2000 voando Duna, aguardando ILS. Azul 4116. Intercepte mais 10 segundos e a Corosa uma vista, gol, uno, correção 2008. Diante, aguarde transferência de comunicações. Sem problema. 2008 na final, cheque o trem e chame a torre, 1895, câmbio. 1895, grande abraço, até mais. Azul 4116, 26 milhas para Duna, autorizada a aproximação em LN. Autorizado em LN, 4116. Também mais uma milha abaixo, travado, boa tarde. Bom, 2008, muito boa tarde, bem-vindo a Salvador. Pouso autorizado na 0, vento 160 graus, 00 mais. Gente, ele vipou na 10, gol 2008. Solo, Altuna 4, direita, Saluna, 2109. Direita, 2109, 2008, boa tarde. 885 ao controle, Salvador, quando estiver pronto para descida, autorizado meia dúzia de mil, direto pelo chegada Bonf, pista 10, ajuste 10020. Gol no 885. 0008, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette para 08, 2008. Solo Salvador, Oslo 27, 14, 434, Romeu, para posicionamento. Autoridade, chama para o táxi. Vem chamar a táxi do 27, 14. Uno 256, pronto para o táxi. Autonomia de 3 horas e 5 minutos e o PAB 140. Uma alternativa, confirma Fortaleza? Alternativa Fortaleza, adivinha. É, já estava aqui pré-carregado no plano. Ciente, 140 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com voo. Autorizado o táxi Índia Alfa, ponto de espera 1895, à vontade, bom trabalho, 1256. Luciano 326, voando Mari, chegada Mari, pista 10, ajuste 1020. Estou tá no nível 110 devido ao tráfego em sentido contrário no nível 100. 110, 6326. Salvador 4116, estabilizado no sinal do INS. Piante em aproximação para pouso, cheque o trem, chame a torre. 11895, azul 4116. Torre 11895, bom trabalho. Mike Juliette Romeu, qual a localidade que está sobrevoando agora? Ainda mantém, Valério, Mike Juliette Romeu, está próximo a minha frente. Positivo. Perinha, qual é o semelhante da direção da manobra? Chamativo. Além da cola 1-0, vento 1-0 graus ou não 1-0? Além da cola 1-0, voando 2-5-6. Salvador, boa tarde, o azul 4116 passando, está? 4116, boa tarde, com sua aproximação, aguardando pista livre. Seguindo aguardando pista livre, 2714. Para o táxi com 64 a bordo, 5 de autonomia, atendendo no Palma. 5 de autonomia? 5 horas de autonomia. Oceano 6326, identifique. Identificado, 6326. Ainda alfa no ponto 7895, azul 2714. Trata boa. Controle Salvador, eu vou no 256, boa. Pro 256, o controle está em contato radar, prossiga como autorizado. 256. Luciano 6326, não recebi identificação. Para o solo. É o Janeiro 6315, Guarulhos 340, seguinte da Lima. Saída prevista da Eulia da Morte, aguarde cópia. Confirmando a saída prevista. Para 5 mil pés, mando mais. Para sua informação, tráfego posição de 1 hora. 1 hora afastado 18 milhas rumo sudoeste. É um pequeno porte no nível 100. Informação de tráfego para o oceano 6326. Interplanar 6326, descendo para 5000 na Torre de Mari, centro tráfego, ainda não tem o mesmo etiquete. Ambiente. Mike Eco Delta, para sua informação, tráfego, posição de 1 hora, 15 milhas, rumo nordeste, aeronave da Avianca, Oceané, Airbus, procedente de Ilhéus, passa 15.400, tem descida para 5000. Não irá interferir com a sua trajetória. Câmbio. Aguarde para voar DD. Aero vento 180 graus ou não na noite? Envia a linha de decolar pro 27 ou Turno 885, desça sem restrições para 2000 pés. Restrições para 2000 pés, boa noite. Vai que acudeu ao tráfego informado, já foi superado. Piano 6320, tráfego informado já foi superado. Sim, 6320 recebe o mesmo agora, chega. Muito bom. Mike Eco Delta, instrução de controle Ilhéus. Após coral, voar para Ilhéus. O Mike Eco Delta. Controle Bono 255, solicita, 256, solicita pro 055 de desvio. Desvio autorizado. Por quantas milhas, Gol 1256? Aproximadamente umas 40 milhas. Cat. 255, perdão. Da Juliette, azul, padrão, no meio. Taxi via Juliette, portão número 3. Até o 3, azul, padrão, no meio. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27, 14, Momo WhatsApp. Azul 27, 14, é o controle Salvador. Está em contato radar, passando 1.400 pés, voando sobre a água. Aguarde vetoração, suba sem restrições o Azul 274. Sim, subi sem restrições, mantenha próximo. Eu estou passando agora 1.800 pés ainda sobre a água, início de vetoração. Esquerda, pau, 3, 4, 5, subindo, sem restrições. Se perder contato rádio com este controle, ao passar o nível de voo 06120, voará direto para Barreiras. Câmbio. Maravilha. Esquerda, 3, 4, 5, em caso de falha, ao cruzar 6060, vou direto Barreiras, o Azul 27, 14. Voo 1256, Recife já está ciente do desvio, chame agora 1-2685 e boa viagem. 1-2685, Recife, tem uma boa tarde, seu contrabando, 1-2-5-6. Boa. Oceano 6326, número 2 para pouso, velocidade 220. 220, Oceano 6326. O Gol 1855, descida para 2000 pés, está autorizado a aproximação em ILS. 7, Gol 185. Contra o Salvador, batalha, Gol 194. Gol 1164, este é o controle Salvador, prazer falar. Ajuste 1020, desça para 5000 e voe direto Duna para aproximação ILS. 0 direto Duna, Mike Eco Delta. Agora 7 milhas e meia para Coral, vamos encerrar o serviço. Radar Chamilhão, Zona 20, ONU e boa viagem. Direto Barreiras, 2714. Ou 1885. Escuta. Se estiver desconfortável, vamos perder altitude no setor noroeste. Não, tá tranquilo aqui, já tô reduzindo aqui. Direto. Obrigado. 315, pronto para Copa? Na 315, na escuta do solo. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, Piraí, DCT 1 Bádia, Perzulu 44. Saída da Eulia da Morte, a decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5421 no cotejo. 0121, aguardando. Oceano 6326, desça para 2000 pés. Detonação, esquerda, proa 025, tem como limite o localizador, Oceano 6326. Descendo para 2000, esquerda 025, limite ao lote 6326. Preso 190, 6326. 6142, pronto para a copa. Autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5441, coteja. Autorizado Recife, nível 350, via Perzulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Saída 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, 5441. Oceano 6326 com a bela ilha de Itaparica à frente, curva à direita, proa 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 080 para o localizador, Pantanal estabilizado, 3320. Gol 1164 abaixo, Boibeba, passa 1-3700, desça para 2000 sem restrições, gol 1164. Maravilha, S2000 sem restrições na Prod Turno, Prod 64. Estabilizado LS, Campo à Vista, agora 185. LS, gol 1885. Em aproximação, chega o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 295, 185, obrigado, até já. Senhor Salvador, boa tarde, gol 1885. Gol 1885, boa tarde. Os autorizados, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Se fosse pista 10, gol 1885. A Juliette Romeu vai prosseguir para pouso? Prossegue para pouso, mais Juliette Romeu. Pouso, Tigo. Frequência livre, até a próxima. Liberando frequência, até a próxima. Um cordial boa tarde a todos. Grande abraço. Localizador, chanel 6326. O senhor 6326 está agora a 9 milhas para passagem sobre o marcador externo. Aguarde transferência de comunicações. Guardando, 6326. Positivo, desça para 500 pés. Desceu, quieto. Guerra. Do 3154, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1020, desça para 5000 pés e voe direto Duna para aproximação ILS. Direto Duna, 5000, 1020, então 3154. Oceano 6326, 5 milhas para passagem sobre o marcador. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, Oceano 6326. 1895, graça 6326. Gol 1164 está agora 26 milhas para a zona. Estou autorizado a aproximação ILS. Para da ILS, gol 1164. Helicóptero Hotel Juliette Serra, chame a torre 1-1-8-9-5 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Camará, torre, 0-2-5. 0-2-5, grato. Sobre Salvador, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, quantos são de fogo fairado em cabeceira 35, vento 1-60 graus 9-9? Confiança, Serra. Hotel Juliette Serra, condições de pouso fairado em cabeceira 35, vento 1-60 graus 9-9? Nossa, a na 1-7, senhora. Gente, então tem esfera no farol de Itapuã aguardando, Hotel Juliette Serra. Manterá, espera no farol de Itapuã e aguarda, Hotel Juliette Serra. Boa noite. 285, solo 34, direito, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito, 2, 1, 9, boa noite. 05, boa tarde, prossiga. Solo Salvador, é o Chanel 6315, puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Bateremos táxi 61 no 6315. Alô, Salvador, gol 1885, ligando para o táxi. 1885, táxi civil Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 1885. Você revisou a aeronave do Chanel na final do 0? Não! Aí tem uma redução de tráfego autorizada para o cruzamento, reporte para girar base, Piscina 7. Tá, retaguarda do tráfego vai reportar para girar base, o hotel Juliette. Adianta 5, a baixa altura Piscina 7, reporte para a cabeceira 35. Baixa altura para a decolagem 35, guardião, adianta. A bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 1985, bom gol. Padrão 05, da presente utilizada ascensão 500, sai até a parte do farol de Itapuã. Ascensão 510, você encontrará a farol de Itapuã, guardião 05. 1000, autorizado ILS, dan 3154, obrigado. Juliette Serra, livrando o leitão 1-0, já ingressando base, cumprindo pouso baixado, travado, pão 7. Da Juliette Serra, pouso autorizado, piscina 7, ventão 1-7, 0 graus, 1-1 nós. Ah, autorizando pouso, 1-1 Serra. Guardião 05, decolagem aos 3-8, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 0-8, grato, guardião 05. Boa tarde, Torre, o Xanel é 1-4-2-0, pronto. Xanel 6326, solo 3-8, direita, solo 1-2-1, decima 9. 1-2-1-9, 6-3-2-6. Xanair 6-1-4-2, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Alinhar e manter no zero, Xanair 6-1-4-2. Alô, Xanair 6-3-2-6, ligando. Xanair 6-3-2-6, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6-3-2-6. Zero, Xanair 6-1-4-2. Salvador, gol 1966, informação. Gol 1966, controle Salvador. Ajuste agora no 020, desça para 5000 e voe direto Duna para aproximação ILS. Confio, Duna, de mil, Boa tarde, Guardião 05. Capitão Guardião 05, é o controle, meu cordial. Boa tarde, Guardião 05, pretende a 1.010, corredor Axé, para um voo de filmagem concluir. Positivo, livre. Livre do PES, Guardião. A autonomia de 509, alternando o Galeão. 1964, estabilizou-se. 1164 está 3 milhas para o externo. Cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. 1-1-1-6-4. 18-9-5, como sempre, uma bela vetoração. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Um grande abraço. Sou Xanel. Na 6326, após a aeronave da companhia à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 5. Gente, após a aeronave da companhia, Juliette, portão número 5, 6326. 4-0, controle, 120, decimal 8, bem bom. 208, obrigado, meu 142. Falei, boa tarde, Xander, meu 142, Fuca. Luciano, meu 142, é o controle, contato, radar, prossiga como autorizado, caminho. 350, aguardando por onde era, Caju. Anotei a solicitação. Oi, boa tarde, chegou no 164. Uno 164, boa tarde, livre pouso, pistola 0, vento no 70 graus, ou no 09. Livre pouso no 0, Uno 164. Controle de Salvador, o azul 2714. Azul 2714. Passando 150 para 160. Possível coordenar com o Sempre aqui já tem o 200 com o final. Ok, submantenha 160, porque o azul 2715 está chegando nesse setor no 190. Tá, gente, vamos manter o 160, o 2714. Luciano, 6142, efetuamos a sua solicitação junto ao melhor centro de controle do Nordeste e o mesmo nos orientou que o senhor deveria manter a saída. Luciano, 6142. Mantendo a saída, Ocean Air, 6142. Jave 34, este é o controle Salvador, meu cordial. Jave 34, ciente, mantenha o nível 1-1-0 e aguarde para a descida. Voe Bari para a chegada Mari, pista 1-0, ajuste 1-0-2-0. Positivo. Vamos efetuar uma coordenação junto ao controle, Léo. Coral, aguarde cópia. Guardando cópia, Coral. Gol 1966, desça para 2000, direto Duna. Iniciou o voo sobre a água agora, sem risco. Gol 5-2, Duna, sem risco, Duna, 2000. Jave 34, está autorizado a descida, tem um nível de voo 070. Descida para o Jave 34, para o 070. Positivo, aguarde a prestação do serviço radar. Gol 1164, descolo, sobe 3, direita, salona, 2164. Bora 2164, grato. Salvador, boa tarde, eu vou 1164. 1164, taxi de alfa, repartir da Juliette. Alfa, é o Bandeirantes da Juliette, com o nome de Juliette.